Bíblia conta que há muito tempo atrás o povo de Israel foi escravizado lá no Egito, onde eles eram forçados a construir pirâmides dia e noite sem parar. Havia um rei lá no Egito chamado de Faraó. Era um rei muito malvado, esse tal de Faraó. Mentiroso aí.